A cesta de vime, cheia de ovos brancos e lisos, estava no centro da mesa da cozinha. A luz da manhã de sábado entrava pela janela, tocando a superfície de cada ovo e criando um brilho suave. A casa estava silenciosa, num tipo de silêncio que espera por algo para começar. Os ovos estavam ali, perfeitos em sua simplicidade, mas incompletos. Eram uma promessa ainda não cumprida, um convite para uma tradição que marcava a chegada da primavera. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Olhei para a cesta e soube que era o momento. A decisão se formou sem esforço, como a água que encontra seu caminho. Hoje era o dia de dar cor àqueles ovos, de transformar a cozinha num ateliê de família. A ideia trouxe um calor suave ao peito, a lembrança de outras manhãs como esta, em anos passados. A promessa não era apenas de ovos coloridos, mas de um tempo passado em conjunto, de mãos pequenas e grandes trabalhando lado a lado, de conversas tranquilas e risadas baixas. A promessa era de preencher o silêncio com o som suave da criação. Fui até o armário alto, no canto da despensa. Na prateleira de cima, atrás de potes de geleia e pacotes de farinha, estava a caixa. Não era uma caixa bonita, era de papelão, com as bordas gastas e amolecidas com o tempo. Em um dos lados, uma única palavra estava escrita com caneta preta, a letra já um pouco desbotada. Páscoa. Peguei um banquinho para alcançá-la. A caixa era leve, mas parecia conter o peso de muitas memórias. Coloquei-a sobre o balcão com cuidado. O som do papelão tocando a pedra foi o primeiro ruído a quebrar o silêncio da manhã. Abri as abas, que cederam sem resistência. Dentro, tudo estava organizado. Havia pequenos pacotes de corante em pó com as cores impressas em letras vibrantes: vermelho, azul, amarelo, verde. Havia um punhado de lápis de cera brancos, alguns curtos e gastos pelo uso. Havia colheres de arame, feitas especificamente para mergulhar e retirar os ovos dos potes de tinta. E no fundo, um rolo de jornal velho, guardado para proteger a mesa. O cheiro que subiu da caixa era fraco, mas distinto. Um cheiro de cera, de papel antigo e um toque quase imperceptível de vinagre, fantasma das Páscoas passadas. Respirei fundo. Era um cheiro de começo. Cada objeto ali dentro tinha um propósito, uma função na pequena cerimônia que estava prestes a começar. O desequilíbrio dos ovos brancos e da cozinha silenciosa seria corrigido, passo a passo. A transformação começaria agora, com a simples tarefa de preparar o espaço. A promessa de cor e de calmia à atividade estava prestes a ser cumprida. O primeiro passo era sempre proteger a mesa. Peguei o rolo de jornal da caixa e o desenrolei sobre a superfície de madeira. As folhas cinzentas e cheias de letras se espalharam cobrindo o grão da madeira com notícias de semanas passadas. O som do papel se desdobrando era seco e agradável, um som de preparação. Alisei as dobras com as mãos, criando uma superfície de trabalho segura, onde respingos e manchas seriam bem-vindos, parte do processo. Em seguida, fui buscar os recipientes para as cores. Abri o armário da cozinha e escolhi vários potes de vidro transparente, daqueles que antes guardavam compotas ou azeitonas. Lavei cada um com água morna e o sequei com um pano macio, até que o vidro ficasse brilhando. O tinlar suave dos potes se tocando enquanto eu os arranjava sobre o jornal era um som delicado e promissor. Coloquei 6 potes em fila, um para cada cor principal que iríamos criar. Ao lado dos potes, coloquei uma colher de sopa e um pequeno copo medidor. O vinagre seria necessário para avivar as cores, e a precisão, mesmo que pequena, ajudava a garantir que ficassem fortes e uniformes. Fui até a despensa e voltei com a garrafa de vinagre branco. A luz da janela atravessava o líquido claro, fazendo-o brilhar. Coloquei a garrafa ao lado dos outros materiais. Agora os utensílios. Voltei para a caixa de papelão e retirei as colheres de arame. Eram ferramentas simples, nada mais que um círculo de arame preso a uma haste longa, mas eram perfeitas para sua função. Permitiam mergulhar os ovos gentilmente no corante e retirá-los sem quebrar a casca. Coloquei uma ao lado de cada pote de vidro. Depois, peguei os lápis de cera brancos. Eram curtos, alguns com a ponta gasta. Coloquei-os num pequeno pires no centro da mesa, ao alcance de todos. O último passo da preparação do espaço era criar o local de secagem. Peguei a grade de metal usada para esfriar bolos e a coloquei sobre uma camada extra de jornal, um pouco afastada da área de tingimento. Era ali que os ovos pintados descansariam, o excesso de cor pingando no papel abaixo enquanto secavam ao ar. Quando terminei, afastei-me um passo para observar a mesa. Estava transformada. Não era apenas uma mesa de cozinha, mas uma estação de trabalho, um convite à criatividade. O jornal, os potes de vidro, as colheres, os lápis de cera, a grade de secagem, cada elemento estava em seu lugar, esperando. A cesta de ovos brancos ainda estava no centro, mas agora não parecia mais solitária. Estava rodeada de possibilidades, parte de um plano que começava a tomar forma. O silêncio da casa já não era um silêncio de espera, mas de antecipação. O palco estava montado. Com a mesa pronta, o foco se voltou para os protagonistas daquele dia, os ovos. Eles precisavam ser cozidos. Peguei a cesta de vime com as duas mãos. Os ovos se moveram levemente, emitindo um som baixo e oco. Levei-os até a pia e, um por um, peguei cada ovo. Senti a frescura e lisura da casca em meus dedos. Examinei cada um rapidamente, para ter certeza de que não havia rachaduras. Eram todos perfeitos. Peguei a panela mais larga do armário. Coloquei um pano de prato dobrado no fundo, um truque antigo para evitar que os ovos batessem e rachassem durante o cozimento. Com cuidado, encaixei os ovos na panela, em uma única camada. O som de cada ovo sendo depositado sobre o pano era suave, um baque quase inaudível. Eles se aninharam uns nos outros, uma coleção de formas ovais e brancas. Levei a panela até a pia e abri a torneira de água fria. A água correu, enchendo a panela lentamente. O som da água cobrindo os ovos era calmante. Observei o nível subir até que estivessem completamente submersos, com os dois dedos de água acima deles. A água magnificava sua forma, fazendo-os parecer um pouco maiores, mais preciosos. Coloquei a panela na boca maior do fogão. Girei o botão e a chama azul apareceu com um clique suave, lambendo o fundo da panela. Agora era uma questão de paciência. Fiquei ali por um momento, observando. Pequenas bolhas começaram a se formar no fundo da panela e a subir, agarrando-se às cascas dos ovos. A água, antes imóvel, começou a se agitar levemente. Enquanto a água esquentava, o vapor começou a subir, embaçando a janela da cozinha. Um calor úmido e limpo começou a encher o ar. Logo, a água atingiu uma ebulição suave. Reduzi o fogo para que as bolhas fossem gentis, não violentas. Marquei o tempo. 12 minutos. Era o tempo necessário para que ficassem perfeitamente cozidos, com a gema firme e amarela. Durante estes minutos, o único som na cozinha era o borbulhar constante da água e o tic-tac do relógio na parede. Era um tempo de pausa, uma transição. Os ovos estavam mudando de estado, de frágeis e líquidos por dentro para sólidos e resistentes por fora. Quando o tempo acabou, desliguei o fogo. O borbulhar diminuiu até cessar. Com muito cuidado, Levei a panela até a pia e despejei a água quente. O vapor subiu em uma nuvem densa e quente. Em seguida, abri a torneira de água fria novamente, enchendo a panela para resfriar os ovos rapidamente. Deixei-os na água fria por uns minutos, trocando a água uma vez para garantir que esfriassem por completo. Finalmente, retirei os ovos da água, um por um. Eles estavam quentes ao toque, mas não queimavam. Sequei cada um com um pano de prato limpo e os coloquei de volta na cesta de Vime. Agora, eles não eram apenas ovos crus. Estavam prontos, estavam sólidos, preparados para o próximo passo. O peso da cesta parecia ligeiramente diferente, mais substancial. A preparação estava completa. A tela estava pronta para receber a cor. Chegara o momento de criar as cores. Peguei os pequenos pacotes de papel da caixa. Cada um era uma promessa de uma tonalidade diferente. Abri o primeiro, o pacote azul. Rasguei a borda com cuidado e inclinei-o sobre um dos potes de vidro. Um pó fino de um azul escuro e profundo caiu no fundo do pote. Em seguida, abri o amarelo, que era claro e brilhante como a luz do sol. Depois o vermelho, intenso e vibrante. O verde, da cor de folhas novas. Repeti o processo para cada um dos seis potes, criando pequenas pilhas de pó colorido no fundo de cada um. O contraste do pó vibrante contra o vidro transparente era bonito por si só. Era como ter pigmentos puros de um pintor esperando para ganhar vida. A receita era simples, a mesma de todos os anos. Fui até o fogão e aqueci um pouco de água, sem deixá-la ferver. A água quente ajudaria a dissolver o pó mais rapidamente. Com o copo medidor, deverti a mesma quantidade de água morna em cada pote. Assim que a água tocou o pó, a mágica aconteceu. A cor se espalhou instantaneamente, florescendo em nuvens e espirais. O azul escuro se transformou num azul celeste, o vermelho num tom de rubi, o amarelo num ouro líquido, o verde da cor de folhas novas. Com uma colher, mexi o conteúdo de cada pote. O som do metal batendo suavemente no vidro era o único ruído. Observei o pó se dissolver completamente, até que a água se tornasse um líquido colorido, límpido e homogêneo. O último ingrediente era o vinagre. Ele ajudava a fixar a cor na casca do ovo. Abri a barrafa e um cheiro forte e ácido se espalhou pela cozinha. Não era um cheiro doce, mas estava ligado a esta tradição, e por isso era confortante. Adicionei uma colher de sopa de vinagre a cada pote. A superfície do líquido se agitou por um momento quando o vinagre entrou em contato com a água colorida. Mexi mais uma vez. Agora, os potes em fila na mesa pareciam joias líquidas. A luz da manhã passava através deles, projetando manchas coloridas no jornal. Havia um azul profundo como o céu noturno, um verde vibrante como a grama da primavera, um amarelo alegre, um laranja quente como o pôr do sol, um vermelho vivo e um violeta suave. Era possível criar outras cores misturando-as, mas começar com as primárias era parte do ritual. Outros membros da família começaram a chegar à cozinha, atraídos pelo movimento e pelas cores. Uma avó com um sorriso tranquilo, uma criança com os olhos arregalados de admiração. Ninguém precisava de instruções. Eles simplesmente se sentaram à mesa, observando os potes de cor com uma expectativa silenciosa. As cores estavam prontas. A cozinha, antes monocromática, agora tinha pontos de luz e vibração. O próximo passo seria usar o invisível para criar o visível. Antes do mergulho nas cores, vinha o momento do segredo. Pegamos os lápis de cera brancos do Pires. Eles eram as ferramentas para os desenhos invisíveis. Cada um pegou um ovo cozido e frio da cesta. O ovo se encaixava perfeitamente na palma da mão. Sua superfície lisa e porosa era uma pequena tela em branco. O processo era silencioso e concentrado. A avó, com mãos firmes e experientes, começou a desenhar um padrão floral delicado em seu ovo. Seus movimentos eram lentos e precisos. A cera branca deslizava sobre a casca, deixando uma marca quase imperceptível, um brilho oleoso que só podia ser visto se o ovo fosse inclinado contra a luz. Onde a cera tocava, a cor não pegaria. Esse era o segredo. A criança, sentada ao lado, segurava o lápis de cera com mais força. Seus desenhos eram mais simples e ousados. Linhas retas que se cruzavam, pequenos círculos, talvez as iniciais de seu nome. O som de seu lápis era um pouco mais áspero, um rabiscar concentrado. Não importava a complexidade do desenho. O que importava era o ato de criar algo pessoal em cada ovo. Eu escolhi fazer um padrão de listras e pontos. Girei o ovo lentamente na minha mão, desenhando uma linha de cera em toda a sua circunferência. Depois, outra e outra. Entre as listras, adicionei pequenos pontos. O trabalho exigia um toque leve. Se a pressão fosse muita, a cera se acumularia. Se fosse pouca, a linha não seria sólida. Era um exercício de equilíbrio e atenção. Ninguém falava muito. O único som era o deslizar suave da cera na casca dos ovos. Era um trabalho meditativo. O mundo exterior parecia desaparecer e o foco se reduzia à pequena esfera branca na mão. Olhávamos uns aos outros de vez em quando, um sorriso cúmplice, um olhar de admiração para o padrão que o outro criava. A beleza deste passo estava na invisibilidade. Estávamos criando padrões que não podíamos ver claramente. Era um ato de fé, de confiar que as linhas que traçávamos apareceriam mais tarde, reveladas pela cor. Cobrimos os ovos com estrelas, espirais, nomes, mensagens simples. Cada ovo se tornou único antes mesmo de receber sua primeira camada de cor. Quando um ovo estava pronto, era colocado cuidadosamente de volta na parte vazia da cesta, esperando pelo banho de cor. Lentamente, a cesta começou a se encher de ovos preparados. Eles ainda pareciam brancos e simples à primeira vista, mas agora continham segredos. Eram como cartas escritas com tinta invisível, esperando pelo revelador. A mesa estava cheia de uma atividade calma e focada. As mãos se moviam com propósito. O tempo passava sem ser notado. A luz do sol mudou de posição na cozinha, mas nós mal percebemos, imersos em nosso pequeno mundo de cera e cascas de ovos. Quando o último ovo estava desenhado, fizemos uma pequena pausa. Olhamos para nosso trabalho coletivo, uma cesta cheia de promessas invisíveis, prontos para o momento mais esperado de todos. O momento da revelação havia chegado. Com os ovos desenhados e as cores prontas, a etapa final da criação podia começar. Peguei a primeira colher de arame e escolhi um dos ovos da cesta. Coloquei-o cuidadosamente no laço da colher. Ele se equilibrou ali, branco e com seus desenhos secretos. Decidi que o primeiro seria amarelo. Lentamente, baixei a colher, submergindo o ovo no pote de corante amarelo brilhante. O ovo desapareceu no líquido. E o líquido se moveu suavemente para recebê-lo. Um pequeno ploc foi o único som. Algumas bolhas de ar subiram à superfície e estouraram. Agora era preciso esperar. A cor precisava de tempo para penetrar na casca porosa. Deixei o ovo submerso por cerca de um minuto. A expectativa no ar era palpável. A criança se inclinou para a frente, os olhos fixos no pote amarelo, tentando ver através do vidro. Com um movimento lento e firme, levantei a colher. O ovo emergiu do corante, transformado. Era de um amarelo vibrante e alegre. E, como mágica, onde a cera havia sido aplicada, a casca permanecia branca. As listras e pontos que eu havia desenhado agora se destacavam em branco contra o fundo amarelo. A tinta escorria pelo ovo, brilhando sobre a luz. Um suspiro de admiração percorreu a mesa. O primeiro sucesso. Com muito cuidado, levei o ovo pingando até a grade de secagem e o depositei ali. Ele se destacava, uma pequena joia colorida. Inspirados, os outros começaram. A avó mergulhou o seu ovo com o padrão floral no corante azul. A criança, com um sorriso largo, escolheu o vermelho para o seu. Logo, todas as colheres de arame estavam em uso. Ovos subiam e desciam dos potes de cor, cada um emergindo como uma surpresa única. O ovo azul da avó revelou flores brancas delicadas. O ovo vermelho da criança mostrou suas iniciais e círculos em um contraste forte e alegre. Começamos a experimentar. Mergulhamos um ovo amarelo já seco no corante azul por apenas alguns segundos, e ele saiu com um tom esverdeado, com os padrões amarelos e brancos brilhando por baixo. A cozinha se encheu de uma atividade ritmada. O mergulho, a espera, a revelação, a transferência para a grade de secagem. A grade, antes vazia e metálica, começou a se encher de cores. Havia ovos de uma só cor, com desenhos brancos. Havia ovos de duas cores, com padrões complexos criados pela sobreposição. Cada um era um pequeno experimento, uma obra de arte em miniatura. Não havia pressa. Desfrutávamos de cada pequena transformação. O processo era tão importante quanto o resultado. A conversa fluía, baixa e tranquila. Comentávamos sobre as cores, admirávamos os padrões uns dos outros. Era uma dança de mãos e cores, um ritual compartilhado que transformava objetos simples em algo especial. Pouco a pouco, a cesta de ovos brancos foi se esvaziando, e a grade de secagem foi se enchendo. A coleção de ovos coloridos crescia, um arco-íris em miniatura sobre o jornal. O cheiro de vinagre ainda estava no ar, mas agora estava misturado com uma sensação de realização e alegria tranquila. O trabalho estava quase completo. A transformação era visível, vibrante e linda. Os últimos ovos foram colocados na grade para secar. As cores eram vivas e brilhantes enquanto estavam molhadas, e nós os observamos em silêncio por algum momento. A luz da janela batia neles, criando pequenos pontos de brilho. A cozinha, que fora um lugar de atividade intensa e concentrada, agora entrava em um estado de calma. Era hora de arrumar. O ritual de limpeza era tão parte da tradição quanto a puntura. Comecei a recolher os potes de corante. Despejei o líquido colorido na sinca e as cores se misturaram por um instante, antes de desaparecerem pelo ralo. Lavei cada pote de vidro, removendo os vestígios da tintura até que ficassem transparentes novamente. O som da água corrente era o único som alto na cozinha. Enquanto lavava, os outros ajudavam. A avó secava os potes e os guardava. A criança, com um pano úmido, limpava cuidadosamente qualquer respingo de cor que tivesse escapado do jornal e atingido o balcão. O jornal, agora manchado com um mapa de cores e gotas, foi dobrado com cuidado e colocado no lixo. A mesa de madeira reapareceu, limpa e intacta. Os lápis de cera e as colheres de arame foram limpos e colocados de volta em sua caixa de papelão, prontos para o próximo ano. Quando a cozinha estava limpa e organizada novamente, os ovos na grade já estavam secos ao toque. A cor havia se tornado um pouco mais suave, mais fosca, o que lhes dava uma aparência aveludada e natural. Fui buscar a cesta de vime que antes continha os ovos brancos. Agora, ela serviria como o lar para os ovos transformados. Forrei o fundo da cesta com um pouco de palha seca, que guardávamos para essa finalidade. A palha tinha um cheiro doce e campestre. Ela criaria um ninho macio para proteger os ovos. Então, começamos o último e mais prazeroso trabalho, arrumar os ovos na cesta. Pegávamos cada ovo com cuidado, um por um, e o admirávamos por um instante, antes de colocá-lo na palha. O ovo azul com flores brancas foi colocado ao lado de um ovo laranja com espirais. Um ovo verde claro foi aninhado junto a um violeta com pontos. Não havia um sistema rígido. Apenas arrumávamos as cores de uma forma que parecia equilibrada e bonita. A cesta se enchia lentamente. As cores e os padrões se complementavam. O ovo listrado, o ovo com estrelas, o ovo com um sol desenhado pela mão de uma criança. Juntos, eles contavam a história da nossa manhã. Eram mais do que apenas ovos coloridos, eram o resultado de um tempo compartilhado, de paciência e de criatividade conjunta. Quando o último ovo foi colocado, a cesta estava cheia e vibrante. Nós a colocamos no centro da mesa limpa. Ali, sob a luz suave da tarde que começava a entrar pela janela, era o foco de toda a cozinha. Era um objeto de beleza simples, feito com as nossas próprias mãos. Ficamos os três ali, em pé ao redor da mesa, apenas olhando para a cesta. Não era preciso dizer nada. O sentimento de satisfação era compartilhado, um calor tranquilo que enchia o espaço. O trabalho estava feito. A promessa da manhã havia sido lindamente cumprida. A tarde avançou lentamente. A luz do sol, agora mais dourada, atravessava a cozinha em ângulos longos, tocando a cesta sobre a mesa. As cores dos ovos pareciam mais quentes, mais profundas sob essa luz. A casa estava quieta novamente. Mas era um silêncio diferente do da manhã. Era um silêncio preenchido, satisfeito. A avó sentou-se em sua poltrona na sala, lendo um livro. A criança brincava no tapete com seus brinquedos, imersa em seu próprio mundo. E eu fiquei na cozinha por mais um tempo, tomando uma xícara de chá, simplesmente apreciando a cena. A cesta era o centro de tudo, um ponto de cor e vida na quietude da tarde. Cada ovo era um pequeno lembrete do processo, da escolha das cores, dos desenhos invisíveis, da surpresa da revelação. Era um testemunho de um tempo bem passado, de um ritmo lento e deliberado num mundo que muitas vezes se move rápido demais. O cheiro de vinagre já havia desaparecido por completo, substituído pelo aroma suave do chá e pelo cheiro clino da cozinha arrumada. Apenas a visão da cesta contava a história do que havia acontecido ali. Olhei pela janela. O dia lá fora continuava. As nuvens se moviam preguiçosamente pelo céu. A vida seguia seu curso. Mas dentro de casa havíamos criado um pequeno ponto de pausa. Um momento de beleza que ficaria conosco. Amanhã os ovos seriam escondidos no jardim. Seriam encontrados com alegria. Fariam parte de outra celebração. Mas, por ora, seu propósito era apenas ser. Apenas descansar na cesta, bonitos e completos. Terminei meu chá. O calor da xícara em minhas mãos era confortante. A luz do sol começou a diminuir e as sombras na cozinha se alongaram. A cesta de ovos permaneceu, um farol de cor suave na penumbra crescente. O dia estava terminando. A tradição havia sido honrada mais uma vez. E a paz que restava era tão tangível quanto os ovos pintados na cesta.